621, após etapa, desça para 2.000 pés, altímetro 1012, forme curso do localizador. Gente, após etapa, desça para 2.000 pés, 1012, reportar a estabilidade, FG 67, 21. Seguro, você tem o tempo, olhando para você. Alfa Juliette, Golf decolado ao Zulu 4, controle 1935, não vou, Alfa Juliette Golf. 1935, obrigado, bom dia. Whisky Golf Oscar, o vento no 50 graus, 08 mais, livre pouso, pista 1 no 7, Whisky Golf Oscar. Livre pouso no 7, Golf Oscar. Papa Romeu, Alfa Juliette Golf, contato radar a decolagem, chegou para o 400, saída, gole transfangosa. Para o 400, gole Gonza, Alfa Juliette Golf. 467-40. Webjet 6740, autorizado, primeira esquerda, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Kilo, pátio 3, reporte para o pátio principal, 6740. Cada Mari, desça para o nível 050. Dente Mari para o 050, gostaríamos de efetuar o aeronave para 1-0. Teste programa para após o ITAP e o Serra Vitor 366. Após ETAP 366, gráfico, o voo no 754. 3216, estabilizado visual. Então, 3216, complete final, chame agora a Torre Salvador no 8.62. 1862, obrigado, boa tarde. Minutos, temos um tráfego na final da 17, é um Bravo X58, é forte visual com tráfego, assim que é avistado será liberado, é só decolagem. Estou visual, aguardando a liberação. Tem um 50 graus, 4 nós, visual com tráfego, mantém separação, livre de decolagem. Teste visual, vou manter o tráfego na minha direita, prosseguindo sem diferença. Sala azul no meio até a Índia Índia, prossegue com controle 199.35, vamos voar até o regresso. A piscina deslocada no meio 200 metros, autorizado pouso. Afirmativo, confirmando 1.200 metros, cabeceira deslocado, TAM 3216. 7, seu tráfego, seguindo o setor norte, até onde eu vi. 7. Gasca, solo aos 17, qual o pátio? Sim. Pátio 5, sente, backtrack autorizado, me faz livrando a pista. Nós aguardando o serviço radar, última do radar, né? 4 ouro, 2 horas, alterna Natal. O 4107, chama agora Centro Recife, 128, decimal 8, antena 33, decimal 25. 288, então, 3325, boa tarde. Direita na Índia, Alfa, reporta antes da Delta na sua frequência 67 da Índia. Webjet 6740, observe início do táxi 09 da companhia, ingressa pátio principal, portão 04. Pátio principal para o 04, Contra Azuda Companhia, Objeto 6740. 6-6-0. Tenho contato com o seu tráfego, até lhe matou, a sua transmissão está muito ruim de copiar também. Informo, temos o tráfego do hotel Índia Índia agora afastado 4 milhas de Salvador, prosseguindo para Candeias. Hotel de Matam. No pátio principal. Esquerda quilo, pátio 3 e aguardo para a ingressão principal, 800. 2-1, completo final, ILS Action Glide, chame turno 8.62. 7262, Papa Romeo Alfa, Juliette Golf, chame agora Cetro Recife, 128, decimal 8, alternando 33, decimal 25. 288-3325, obrigado, bom dia. Bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Suí Kilo. Táxi aprovado via Alfa, reporte antes da Taxi Suí Kilo. Solo Web 6726, até a próxima Delta. Webjet 6726, ingresso a Delta, mantenha a posição, chame a torre 118.62 até o voo. Ingresso na Delta, mantenha a posição na mesma, torre 118.62. 6726. Obrigado, então, uma boa tarde. O remanescente, nós estamos com 4.210, os horários foram 11.19, não tem nada a reportar, só dá uma olhada nas borrachas lá que eu posei meio seguido, tá? Não chegou a ser um rádio grande não, mas foi meio seguido. 1-2, obrigado. Boa tarde, aguarda passar o tráfego da companhia na final, pois ali mantenho no zero. Sim, senhor, já vista o restante da companhia na final, após ali mantém, né, cadê? Fala os 2-3, 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9. tarde, o Objeto 6721 livrou na sua escuta. Objeto 6721, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi seu Kilo. Save pela Alfa, reportará antes da Kilo 6721. Controle 1935, não vou. Charlie Mike para Guarulhos, confirme o pátio e a pista que decola. Ciente, mantém a escuta para cópia. Chegou às 12 horas, como chegou a comida, pousou em 360, amigo 380, Barra Grande, Siri 045, aguarde cópia. Tango, chame final de 3.000 da sinal da 7, até o Lima Tango. É tanto na foto, cara, então só de Tango no passo 3. Sim, chame um minuto fora para efetuar o cruzamento do campo, prosseguir direto para o 3. Papatango Whisky Charlie Mike, autorizado Guarulhos, nível 100, via Whisky 1. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida coral. Frequência do controle 119.35, transponder 5564. Charlie Mike, correto, pátio 3, chame para acionamento. Para acionamento, chame. Papatão Kilo, Quebec Serra, copia? Kilo, Quebec Serra, autorizado Siri, Barra Grande, nível 045, decola da pista 17, com curva à direita, corredor axé, restrito a 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Frequência do controle 119.35, transponder padrão 0123, Kilo, Quebec Serra. Correto no pátio 5, confirme o PAB do Kilo, Quebec Serra. Ciente para acionamento táxi e decolagem, torre 118.62, bom voo. Fala, campeão. Fala, Salvador. Boa tarde, Azul 4061 para Cotter, nível 360, Campinas, informação Romeu. Já autorizado, copia? Copia. Azul 4061 autorizado, Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, transponder 5560. Autorizado 360, Upper Whisky 58, decola da direita, pista 10, curva à direita, Gole Gonza. Controle 1935, transponder 5560, ciente 2.800 metros da pista. 4061, chamada para pushback. Afirma, Azul 4061. Após o não autorizado, direto 43, boa tarde, Patango. No pátio 3, conquista 080. Positivo, informação Romeu, guardão, cópia. Autorizado, o Capitão Lima aqui, Salvador, conquista 080, decola da 110, curva direita após, perfil da Gol, Eval, após, direto, conquista. Código 5522, frequência do controle em 199.35, torre 198.6. Lima Kilo Zulu está aprovado para conquista no 080, decola da 110 com curva direita, Gole, Eval e após direto. 5522 no transponder, 0935 ao controle 1862 a torre do Lima Kilo Zulu. Correto, pátio 3, chama para acionamento. Pronto acionamento, Lima Kilo Zulu. Dando para o táxi. Tem. 121.9. Até o Lima Tango. Reporte para iniciar o táxi, eu vou permanecer no pátio 3. Negativo, você vai reportar para táxi para o pátio 4, hotel Lima Tango. Positivo. Bom, nós 754, número na Gol. Só Salvador, a perna, o Lima Quilo. Está autorizado o táxi inicialmente até Quilo. Reporte na Quilo para o cruzamento da Alfa e prosseguir até o ponto de espera da Delta. Sim, se reportará na táxi de Quilo para o cruzamento da Alfa, Lima Quilo Zulu. Eu sigo o Sérgio Mike. 4 a bordo, liga acionamento e semi-táxi. Salvador, boa tarde, gol 94, informação Romeo. Da Alfa, prossegue até o ponto de espera da Delta lá, chamar a torre em 1 no 8, decimal meio, ajuste no 0 no 2. Só se não tem cruzamento da Alfa, vai ser a Delta lá, chamar a torre 2 também, ali, mas tira o gol. Graus 1-0 mais, informe pátio 4, até alimentando. Portão 9, chame para o táxi. Chamará. Matando até a próxima data. Bravo. 1-0. 3834, boa tarde, acelera a identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 0620, altímetro 1012, permanece vigilância. Para 6000 com 1012, vigilância, atenção, RNAV, dando 03834. Copiado, após ITAP, voe Serra Vitor 366, tá 3834. ITAP 366, ok, conforme. Como vai ITAP na presente? Negativo, número 3, vai pro Sultan 3834. Ok, mantendo essa galera em ar. Localizador 3566, visual capista. Completa ele a single light, chamando torre 1186. 3566. É, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3566. Estabilizado no localizador, 3 milhas para onde a serra. Autonomia? Táxi autorizado, reporte para Via Quilo, reporte para o cruzamento da Alfa. Decolado aos 38, chama o controle em 199, decimal 35, Lima Quilo Zulu. Quem vai chamar o controle 1935, Lima Quilo Zulu, obrigado, bom serviço. Gente, bom voo. Quebec Serra Livre, decolagem no 7, o vento 150 graus, 089. Decolagem no 7, Serra. 8 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Curitiba. 80 saindo agora de Maquilo Zulu. Lançamento da Alfa prossegue via após ponto estrada Delta, lá do Torre 1 no decimal 6, ajuste no 012. Bom voo. Voo para 06198, Curitiba, 5 horas. Autorizado táxi via Juliette Alfa, reporte para ingressão na Delta, até lá na minha escuta. O ajuste é no 02, o azul. Via Juliette Alfa. E mantém na Delta, azul 4061. Controle 119, decimal 35, bom voo. Grato, todo, controle 135 CA. Chama até a restrição da carta, ele maquina o Zolô. Prossiga para 2.000 pés, autorizado LSX-Way sem glide, reporte no curso do localizador. Para 2.000 com 1.012, aponta no localizador 5, gol no 9.41. Gol 1.600, livre a linha e mantém no 0, a cabeceira deslocada. Autorizado 050. 050-0034. Autorizado na Delta, no ponto de cara 286-4061. Obrigado, boa tarde. Meia sala aos 42121 décima 9. 209. Azul 4061, após a rolagem do bandeirante à frente, autorizado a alinhar e manter. Após o bandeirante, alinha e mantém 4061. Rolagem 150 graus, 8 nós. Prossiga para 2.500 pés após etapa na Pro do Sr. Vitor 366, completando a R9. Ok, 2.500 pés. Etapa, Serra Vitor 366, etapa 2.34. Subida da EL, transição Blaze, código 5555, transponder. 5554, responde. Responde 5554, frequência do controle em 199 decimal 35 e a torre em 198 decimal 6. Autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 340, Perovisk 50, decola da 10, curva direita da El Blé, 5554, transponde 1935, controle 8632, 7 patronas. Correto, portão 4, sendo que vai para o pushback.